não faça espanto. Cuide apenas de você. Dê um jeito nessa casa. Ela é nada sem você. Regue as plantas na varanda. Elas devem lhe dizer que eu morri todos os anos quando esperei você. Se voltar, não me censure. Eu não pude suportar. Nada entendo, te abandono. Só de amor e de esperar. Olhe bem pelas vidraças. Elas devem lhe mostrar os caminhos do horizonte onde eu fui lhe procurar. Não repare na desordem dessa casa quando entrar. Ela diz tudo o que eu sinto de tanto lhe esperar.